Esse podcast era para ser uma lista das 10 melhores frases do MC Brinquedo, mas devido à falta de tempo não foi possível. Aff, que droga. Sai do meu pé. Me diz, Gupê, também sou humano. Ok, esse podcast será um podcast musical, então arrasta os móveis da sala, chama a nega véia e vem pro baile. Vou começar pela primeira banda fictícia, que é o Marvin Berry and the Starlighters. Do filme De Volta pro Futuro, eles aparecem na cena que o Marty McFly tá entrando do baile, até, a cena do baile, e o Marty McFly toca Johnny B. Goode. E enquanto isso, o guitarrista que quebrou o braço, sei lá, uma coisa assim, machucou o braço, ele vai lá e liga pro primo dele, que é o Chuck Berry, que é o cara que realmente fez essa música. Na verdade, não era pra o cara tocar, né? Era pro cara cantar, pelo que eu tô vendo aqui. A mão dele tá mais enrolada, tava tocando bem na manha, daí eu acho que ele, em algum momento, ele deve se machucar. É uma cena memorável, né? É a mais memorável do filme, pra mim. É, sim, do primeiro filme é mais famosa, assim, é mais conhecida e tal. E é foda mesmo. Acho que, tipo, pro público mais jovem da época, tipo, conheceram essa música naquela época, entendeu? Por causa do filme. Que é a música antiga, né? Anos 60, assim. Sim, é 60. É legal, tipo, ele age tipo como o Forrest Gump. Ele descobriu a música. É, no velho, tipo, ele que inventou o rock and roll. É, tipo... É, Chuck! Olha essa música aqui, olha essa música, sim, né? Sim. Pelo telefone. Aí, daí o cara começa a voltar, né? Sim, sim. Depois é que ele olha pra mão dele. Ele olha pra mão dele e a mão dele tá transparente. É muito estranho, né, essa cena. Sim, essa cena é muito boa. Cena depois, né, ele começa a tocar um rock pesadão, assim, tipo, metal. Ah, vocês não vão gostar, mas os filhos de vocês vão. É muito boa também. Ele piroca lá e começa a tocar um solinho. Agora eu vou botar o áudio da cena, porque é mais legal do que botar só a música. Então vou botar o áudio do Marty McFly tocando Johnny B. Goode, ok? Vai lá, galera! Tudo uma banda, né, na verdade são duas bandas, é a Scranton City e a Scranton City 2, da série The Office, e o único membro fixo da banda é o Kevin Malone. O nome da banda é inspirado num álbum do The Police, que se chama Cyclone City. The Police ou The Police? The Police, porque eles são europeus. A banda apareceu a primeira vez no último episódio da segunda temporada, quando o Jim e a Pen estão escolhendo uma banda pra casamento da Pen com o Roy, só que no final não rola casamento. E depois, mais tarde, quando o Kevin sai da banda do Scranton City 1, ele forma Scranton City 2, inspirado no álbum, no outro álbum do The Police, que é Cyclone City 2. Não sei falar o nome da banda, mas eu vou tentar falar. Munchausen by Proxy, do filme Sim Senhor. Então, a membro principal, né, a Zoe Deschanel, e tem a Von Eva, que ela é uma compositora. É um filme simples do Jim Carrey, né? Ele é um cara palhão que nega tudo. Aí ele vai num, tipo, Seishon no Ye lá, e faz uma promessa que ele tem que aceitar tudo, né? Sim Senhor, o nome do filme. Mas realmente o que importa no filme é a Zoe Deschanel, né? Porque ela tá fazendo a coisa que ela melhor sabe fazer, né? Que é ser linda e cantar. E é bom porque a banda não faz nenhum sentido, né? A banda toca umas letras nada a ver, com os instrumentos nada a ver, e tem umas 80 pessoas no palco. E é muito engraçado a cena aqui. Que ele vai no show e tal, não sei se vocês lembram. Ele não entende porra nenhuma, mas no final ele tipo fica, que legal. Sim, sim, eu me lembro. Ficou parado olhando, né? É o último filme legalzinho do Jim Carrey. Sim, né? Um dos últimos filmes bons. Eu acho que foi realmente o último filme bom que ele fez. Não tem o Kick-Ass depois? Eu não vi Kick-Ass. Mas o Kick-Ass 2 ele fez, não. É, não vi o 2. Ah, ele falou malzão, né? Do 2. Falou mal, ele tá. Ele ficou traumatizado, violento. É que nem o Chuck Norris que virou pro pastor. Quem é Chuck Norris? Quem chamou o Chuck Norris, brincadeira? Quem chamou o Chuck Norris, brincadeira? I wanna see. É, o The Mangs era uma série dos anos 60, né? Que os diretores lá, os criadores, se inspiraram naquele filme dos Beatles, né? O A Hard Day's Night. Sim. Só que daí, claro, né? Que fizeram uma banda fictícia. E, tipo, a série, ela durou só duas temporadas, mas é, tipo, ela é considerada uma revolução na televisão. Porque, tipo, ela tinha todo aquele elemento de sitcom, assim, risada e tal. Só que daí tinha música e as piadas eram boas e tal. Só que durou duas temporadas só. 58 episódios. Sabe? Não, o pessoal curtiu, mas não faz sentido, né? Passou no Brasil, tipo, 80 anos. Por 80 anos aqui, tipo, aqui é que nem... Foi que nem Super Sentai, assim, né? Japonês, assim, passou muito aqui no Brasil. Teve uma regravação dessa música, né? Sim, do Smash Mouth, do Shrek, até. Shrek, é. Outra banda fictícia aqui do Shrek é feita pelos burros e pelo gato, né? É, sim, no final, né, do filme, eles fazem uma bandinha e tal. Por que foi cancelada essa série? Esse é o problema, não achei em lugar nenhum porque ela foi cancelada. Foi revolucionária, foi os caras fizeram sucesso também. Provavelmente não fez sucesso lá e nos outros países fez. Geralmente é assim, né? Tipo, todo mundo deu o Chris, que fez sucesso só aqui. O Brasil é o point do sucesso. É, e depois que a série acabou, né, fizeram a banda e tal, a banda continuou e... E daí, em vez de ter, tipo, produtores ajudando e tal, era só os caras mesmo. E a banda ficou uma bosta. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Harry Potter, okay. Weird Sisters, do Harry Potter e o Cálice de Fogo. E alguém quer falar sobre essa cena, porque acho que é uma cena meio marcante, né? Dos filmes e tal. Não. Ah, pra mim é, eu acho que é. Porque eu sempre gostei de música, então qualquer coisinha que tinha bandinha envolvida, eu já achava maneiro em qualquer filme. Ainda mais o Harry Potter, sim, né? É uma coisa diferente, né? Banda tocando. Esse filme é muito maneiro porque ele é meio high school, assim. Tem festa do baile e coisinhas assim e tal, joguinho. É o Cálice de Fogo, né? É o Cálice de Fogo. Ele é o melhor, é mais melhor. Sim, é tipo, não, mas é um dos melhores. Pra mim é o melhor. Sim, sim. Não é o melhor, o melhor é o segundo. Melhor é o terceiro, cara. O Bizarro de Escarabão é muito foda. Tem até Viagem no Tempo. Eu prefiro as partes mais crianças do Harry Potter. É, não, eu prefiro o 3, que é a transição entre criança e adulto. Tem um Inception dele, que ele vê de longe ele, que é no futuro, do passado, que encontra ele. É muito bom, o 3. Os membros da banda. Jarvis Cocker, do Poe. O Johnny Greenwood, do Radiohead. O Jason Buckley, do All Seeing Eye. Vamos ver. O Steve Mack, do Pulp. O Steven Clayton, que eu não sei quem é. O Phil Samuel, que é do Radiohead também. Tipo, é uma mistura do Radiohead com o Pulp. Muito foda. Tá num filme, tá ligado? É, muito bom. Sim, é uma puta banda. Quer falar um pouco do filme? Da sinopse do filme? É, minha sinopse. Acontece algum vacilo, que eu não lembro, que o Harry entra num torneio Tribruxo, que eu também não lembro direito. A banda toca na abertura do torneio. Peraí, acho que é Tribruxo ou Tribruxo? Tribruxo, eu escrevi errado, cara. Perdão. A banda toca na abertura lá e tal, no bailezinho lá deles. Aí acontece altas tretas, tem o Edward, né, do Crepúsculo, que ele morre no final. É. E daí o Valdemar volta, né? É, o Valdemar. Completo, né? Ah, todo mundo que na faixa de 13 sabe como é que aconteceu. Pois é. Mas eu não me lembro desse ano da festa. Tá, agora eu tô com agora a música. Agora a música vem, fade. Como é o nome da música? Do the Hippogriff. Parece meio rap, né? Imagina um rap quando vê isso. I learned to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dancing by himself. I boogie down like a unicorn. I no stop until the break of dawn. I put your hands up in the air. Like an ogre, just don't care. Ah, can you dance like a hippogriff? Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Flying off from a cliff. Ma ma ma ma ma ma. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Próximo é do Sargento Pérez. Sargento Pérez. A próxima é Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O filme é inspirado naquele álbum dos Beatles, né, que todo mundo sabe a capa e tal, né, bonitinho, que tem um monte de gente, tem até o Aleister Crowley. E os membros da banda são os membros do Bee Gees e o Peter Frampton. Os caras estavam fazendo sucesso pra caralho naquela época, então eles decidiram aproveitar e fazer um musical sobre o álbum dos Beatles. O filme é uma bosta, o filme é muito ruim. O que vale a pena do filme é olhar a música, tá ligado? Tipo, são vários clipes, assim, que é maneiro até, mas... Tem o Steve Martin também, aquele ator lá. Bom, o filme é de 76. Quantos filmes tem do Beatles, coitados, cara? Beatles, ou com Beatles, ou alguma coisa... Do Beatles, é. Ou, sei lá, do Paul McCartney, ou do John Lennon, ou do George Harrison. É, menos do Ringo. É, do Ringo não, o Ringo tá vivo, hein. Mas aquele merda lá do... A próxima banda é o The Wonders, do filme The Thing You Do, né? Que é dirigido pelo nosso amigo Tom Hanks, nosso brother. Tom Hanks é a pessoa maior do mundo. Ele atua e dirige o filme no filme. E produz também, eu acho, produtor também, né? Escreveu. Escreveu o filme, dirigiu e atua. E fez os outros personagens também. Ed Murphy. No Brasil, o filme se chama The Wonders, O Sonho Não Acabou. E é bem inspirado no Beatles também, né? Ah, sim, é super inspirado no Beatles. Até o lugar que eles tocam no final do filme, que é um lugar tipo igual aquele programa que os Beatles tocaram, até no primeiro programa dos Estados Unidos que eles tocaram. O estilo da banda também, né? Sim, o popzinho, né, e tal. É muito foda. E os atores da banda, tipo, os atores do filme morreram praticamente, não fizeram mais nada. Bom. Pois é, só fizeram esse filme, e tanto que eles só dublaram, né, eles não cantam nada, é só, tipo, dublagem. É, eles não tocavam. Quem fez a música? O Tom Hanks? Cantou a música? Não, ele ajudou na composição, né, não cantou. Pois é, isso eu não sei, esse dado aí eu não peguei, alguém podia ter pegado. A trilha do filme foi indicada para o Globo de Ouro, em 96, e para o Oscar, também em 96, com a melhor canção original. Ah, e indicado, não chegou a faturar ainda. É, tipo, indicado, né? Bom. Mas vale bastante já indicado. Quem ganhou essa naquele ano? Deve ter ganhado o Ed Murphy alguma coisa. Ah, o capa dele vai ser de novo ele, assim, Ed Murphy abraçando alguém, sabe? Todas as capas, né? O Ed Murphy abraçando agora o Tom Hanks. Esse filme é de 96, né? É 96. Não parece, né? Parece anos 80, né? É, tipo, muito anos 80. Fez sucesso até, né? Tipo, a música e tal. Fez, pra ser... Na festinha que eu vou, toca. Tem várias. Fizeram clipe, tem clipe na internet. É, o clipe é do filme. É, tanto que fizeram um filme. Fizeram um filme, né? Fizeram um filme. Agora é o Stillwater, do Quase Famosos, que se o outro era foda, esse aí é mais ainda, cara, porque é muito foda. Puta, a banda é meio Led Zeppelin, né? Sim, sei lá, toca o coração. Não gosto de Led Zeppelin. Pô, e o filme também é muito foda, né? Um rapazote novinho, finge ser mais velho, pra viajar pelos Estados Unidos escrevendo sobre uma banda que estava começando a fazer sucesso. Sucesso! E aquele negócio de hippie, e viajando de ônibus, e pessoas fumando maconha e coisas do tipo. Tem coisas sim, de hippie. Prostitutas. Não é prostituta. Groupies. Diferente, groupies. Diferente. Qual é o ano do filme? 2001, né? É muito estranho, esse filme parece muito novo. Só que ele já é quase antigo, já. O ator principal do filme, ele, tipo, tá muito velho agora. E no filme ele era, tipo, um gurizinho. É muito estranho. Quando ele é mais novo, é quando ele tem, tipo, aqueles 12, aquela cena até dos 12 anos lá. Que ele achou que ele tinha 13 e ele tinha 9, sei lá, uma coisa assim, né? Que a mãe dele conta pra ele que, na verdade, ele tem 9 anos. É aquele ator lá, ele fez o filme com o Jackie Chan, até. Ele também tá fazendo aquela série, sabe, The Nick, aquela série que é meio... de medicina nos anos 40, sei lá, 30, 20. É estranho, tá com barba, só que tem cara de criança. Fazia um podcast de atores que parece que ser criança, novos, só que não são. Sim, o Andrew Garfield, né, ele tem 30 anos e parece uma criança. O Andrew Garfield tem 38, parece. 38, né, quase 40 já. O Jared Leto, cara, eu acho que já tem 50, né? O Jared Leto vacilão, né, Coringa. E a Margot Robbie lá, que vai fazer a Arlequina, tem 23. Tá bom. Ah, tá bom, não, parece que ela... Ah, e quando ela gravou o Lobo de Wall Street, ela tinha 21. Recém-adulto. Nossa, a cabeça explodindo agora, né? Cenas dela explodindo. Nossa, que dó. Ah, e tem, tá, voltar pro assunto. Tem aquela cena do... Quase famoso. Aquela cena do... Que eles estão no ônibus, daí começa a tocar Elton John, até. E daí a cena é tributista. Tô vontade de chorar, cena, caralho. Que cena. E depois tem a cena boa também, que eles estão no avião. Aí eles, o avião vai cair e tal. Aí o cara fala, eles começam a falar, ah, eu peguei tua mulher, ah, não sei o quê. Eu tô... E essa cena é inspirada numa coisa que aconteceu de verdade, mas eu não lembro com qual banda. Eu não lembro qual banda foi, mas... Foi inspirado numa cena que realmente aconteceu. Quem dirigiu o filme? Acho que foi Cameron Crowe. É, Cameron Crowe. A mulher dele que escreveu as músicas da banda. Uou. A mulher ele é bem... Ele tinha um chefe, né, que é... O chefe dele é o... Parecido... É Philip Seymour Hoffman? É tipo um cara que... Ele meio que falou o caminho que ele tem que seguir. Tipo, ele descobre que ele tá na rádio e tal. Ele vai lá pra rádio encontrar ele. Ah, aquela cena é foda. Philip Seymour Hoffman fazendo coisas fodas. O próximo filme é muito bom. O amadurecimento dele. De toda a jornada dele. Ele era uma criança e voltou um adulto. O próximo é o Sex Bomb Home, do filme Scott Pilgrim vs. O Mundo. É o filme com o Michael Cera, né? Que ele tem que lutar contra os 7 ex-namorados da Ramona Flowers pra conseguir ficar com ela. E o filme é muito bom. É uma banda bem... É um trecho trash, assim, um negócio meio sujo. É um grind. Grind. É um grindcore, assim, meio waves, assim, meio fiddler. Essa banda que eu escuto. É, e o compositor, né, o cara que escreveu as músicas é o Beck, né? O Beck é foda. Caraca. Tem várias bandas no filme, né? Tem o festival. Tem um que é os Walter e os James lá, que tem os teclados, que viram um dragão. A melhor banda desse filme é a dos caras que tocam antes deles. Que tem uma gurezinha na bateria. Como é que é? Ah, não lembro. O nome da música é Eu Estou Triste, Muito, Muito, Muito Triste. É a música que só fala, estou sad. Acabou, assim, a música é muito bom. This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. So sad! Thank you. This next one's called We... a próxima música é Eu Te Odeio Muito, Muito, Muito. Eu espero que você morra. Não conheci, tá? Tá muito mesmo, tá muito mesmo. Tem um fato curioso, que o vocalista dessa banda é o Mark Webber, né? E ele favoritou um time. Eu falei mal do time, bem no filme dele. Ele, favoritou meu time. Retweetou. Valeu aí, meu. Valeu aí. Botar um print no post. É, Gabriel chora. Nome do filme dublado, traduzido é Scott contra o Mundo. Ah, eu lembro, o Batista é o Michael Cera. Não, o Batista é o outro. O Batista é o Michael Cera, cara. Ah, é verdade. Tem outro que tem um cabelinho assim, que só fica ali de bobeira, né? Na banda. Isso. E a melhor é a baterista, né? Parte é especial do Simpsons, só que o Junior esqueceu de falar. É a mais famosa, né? É o The Bichard. É a mais clássica. Do episódio Homer's Barbershop Quartet. Que os membros é o Homer, o Skinner, o Apu, o Barney e depois o Chef Wiggum, né? Que entrou... Não, ao contrário. Era o Homer, o Skinner, o Apu, o Chef Wiggum, aí depois saiu e botaram o Barney no lugar dele. Que eu vou ler minha sinopsezinha. Aí eles decidem formar essa banda no Mou. Aí por causa da polícia o Chef Wiggum saiu, né? E colocaram o Barney. Aí o Barney ele encontra uma... Aí tipo a banda faz sucesso pra caralho e tal. Até o Homer... aparecem pra fazer uma música nova, ele olha no adesivo do carro até, bebê a bordo. Aí ele faz a musiquinha do bebê on board. Muito boa essa música. Tem álbum. Fazem álbuns, um monte de coisa. Sim, é paródia dos Beatles, assim. Tudo é igual a capa e as quatro cabecinhas, assim, e tal, deles. Eles atravessando, tipo, um rio, né? Tipo, alagada, assim, atravessando. O Barney, ele se apaixona por uma artista japonesa, né? Pós-modernista. Igual John Lennon. Ele separa da banda. E aí a banda acaba e tal. E daí vai dar outras tretas lá. Eu não lembro direito o episódio. Aí no finalzinho eles fazem igual os Beatles e fazem o último show deles em cima do Barumô, assim. É muito de telhado. Os casacos também, né? Eles se olhando sério, assim, e tal. Na verdade, eles são tipo aqueles... Que barbershop é um estilo de música, né? Sim, é um grupo vocal. Aquela, assim, um monte de cara com chapéuzinho e coletezinho colorido, assim, cantando tudo junto, a capela, assim. O nome desse barbershop. Tudo de boa. E é basicamente só a voz, a capela e os talão de dedo, assim. É, isso. E cantando. And a one, and a two, and a three. Ba-bom, bom, bom. Baby, I'm born. Sign on my car's window pane, bouncing my stem, loaded with hep, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square. Agora a próxima banda, né? The Party Pulse, que é no episódio New Kids on the Blacklet, sei lá, Black. Não sei como é que você fala isso. Os membros são o Bart, o Milhouse, o Nelson e o Ralph. Acho que é um produtor, né? Ele descobre que o Bart, o Nelson e o Milhouse são grandes cantores e tal, coisa assim. Só que, claro, né? Eles não cantam bem, na verdade. Aí nas músicas tem mensagem subliminar de encorajamento. Na Marinha. Sim. Essa lição. Muito bom. Se na Marinha é o contrário, né? É, tipo. Tem, até aparece os caras do NSYNC, né? Episódio, sim, também. Tem uma paródia deles, né? Porque é uma paródia dos boy band, né? Na verdade. É uma paródia de boy band, né? Porque eles são uma boy bandzinha e tal. Eles são uma boy band do ensino fundamental, né? Isso é o que eles falam. É. O produtor pega um monte de cara e botam junto fazer uma música. É, sim. Tem várias músicas, é bem maneiro. Drop the Bomb. É bem, sim, Drop the Bomb é mais famoso, né? A época do episódio, né, e tal. Que era uma época muito de boy band, assim. O Backstreet Boys, NSYNC, tinha mais um monte. Até boy que band, tipo, acabou o boy band. Até hoje tem o Direction. Tem a versão renovada de boy band, né? One Direction, aqueles outros The Sun Goes Down lá, como é que é? The Wanted. The Wanted. The Wanted. Party posse, we rule the earth, the greatest band since music. We love to sweat and we love to sing. We're real funky but not threatening. We're the best band in the world, but we'd give it all up for that special girl. Special girl. Special girl. Outra banda ali é o Infant Sorrow, que é mais nova, né? Que a gente falou muitos antigos, eu sei, é mais recente. Que é do filme do Forget Sarah Marshall, que em português foi Saca de Amor, nada a ver, né? Daí o filme fala sobre um cara que a namorada dele termina com ele. Ele, tipo, faz música pra série, sabe? Só temas, só pianinho, suspense. E aí, e ela é uma famosa, ela é atriz de série também. Ela faz série tipo CSI, tem várias por aí, de investigação, que é justo. Blind Justice, cega, que é tipo ela cega e resolve crimes. Demolidor. Daí, acho que eu nunca vi esse filme. É muito bom, olha. E ele vai pro Havaí, daí descobre que a mulher dele tá com um outro cara, né? Que é com o Russell Brand. E o Russell Brand tem essa banda, que ele é tipo uma banda que faz músicas. É rockzinho. É tipo o U2, sabe? Rockzinho consciente. Tipo. Tem vários. Vários temas meio sexuais, sabe? Tipo, Inside of You, daí que ela fala que tá dentro da mulher e tal. Muito bom. Olha, assim, tipo, já fizeram tipo um spin-off desse filme, que é com o Jonah Hill, que ele aparece no primeiro filme e tal, que ele é um cara, um barman que é fã dele. Tô puxando o saco dele e tal. Que... Daí no. Esse filme com o Jonah Hill é um spin-off. É spin-off? Ah, não sabia. Que é em português com o pior trabalho do mundo. Em inglês é Get Him to Greek. Que é o estádio que eles vão tocar, né? Ele é um cara todo. Ele se droga e tal, tentando se recuperar. No primeiro filme, ele usa droga, mas ele tá limpo, né? Daí no segundo filme, ele tá todo drogado já. As músicas são muito boas. Ele faz a African Child, que é falando sobre a escravidão, sobre os negros. E ficou. E aparece na notícia, assim, tipo, o pior música desse apartheid, tráfico, sabe? Nossa, muito... É, o Nelson Mandela, tipo, ele fica mal, né? O Nelson Mandela vê a notícia, vê a música fica mal, assim, tipo, é o filme foi eleito pior que escravidão. A música é, tipo, olha excessiva. We got the clap, you got the clap, we cut the rocks and you took the smack, oh yeah. We got the clap, you got the clap, we took the yellow ones, you took the black, oh. We got the itch, you got the scratch, burn, burn, burn, not the head of the match. You took the front, I took the back, oh yeah. Olá, Gabriel. Qual é o seu filme? Fingindo que nada Rockstar. Aconteceu. Rockstar, do, que é um filme de 2001. Do nosso querido Mike. É chato. Mike, que é o Mike Wahlberg, né? Com a Jennifer Aniston. É um filme que fala sobre... Era na década de 80 ali, né? Que é o ápice do hard rock. Que é um cara que é o Chris, que trabalha como tipo vendedor de loja, assim. Ele faz uma banda cover do grupo Steel Dragon. E até que um dia ele consegue... Conhece um integrante lá e é convidado pra substituir essa banda. Um integrante, uhum. Vocalista, né? Daí a namorada dele é a Jennifer Aniston. E tudo é esse o cenário do Rockstar e tal, como mudou ele. E é muito, muito. É bom, eu achei bom. Não sei porque, só porque eu gosto do Mark fazendo filme de Rockstar e cabeludo ainda. Não, não, é muito todo bom. Mundo gosta dele. É que não gosta. Ele é muito clichê, o filme é muito clichê. É, o filme mas... não é tão legal assim. Mas é, vai até. Isso, gente. Eu só curti porque, tipo, ter a Jennifer Aniston e o. Mark cabeludo fazendo rock, assim. Porque na verdade o filme é um. É. Baratas faciais, né? É. Sim. Sobre o Bruce Price. Sim. Pra como eles não autorizaram fazer o filme sobre eles, ele tinha que mudar o nome. Steel Dragon. E todos da banda, todos fizeram a banda, na verdade, são músicos reais, né? Sim, todos. São de banda que eu não conheço, tipo. Sei que tem o baterista, é o filho do baterista do Led Zeppelin. E tem os outros lá, que é do Oz Osbourne. Tem um monte de cara aí que do heavy metal fizeram o filme. Mas o filme é. O filmezinho é bem. Também o diretor, o diretor é o... Escreveu o filme, é o John Stockwell. O cara dirigiu o filme Turistas, no Brasil. E o filme foi dirigido, o produtor do filme foi George Clooney. Sério? Uou! Com nada a ver. Ah, é só pra dar o nome, né? Só pra dar um peso. Pra mim, o melhor filme é o título em Portugal. Uma Estrela do The Rock. Bom, parabéns. Próximo é uma série de série agora. É uma série que eu curto. Ninguém viu, acho. Mas eu vi tudo e tô revendo agora de novo. Que é muito bom. Sério, cara, vai ver Doctor Who, cara. Não, cara, é muito bom, Californication. É uma história. Sobre amor. Tá, The Queens of Doctor. E é tipo a banda da filha do personagem principal, que é o Hank Moody, que é um escritor. Do Kibo X. Do Kibo X, exatamente. Ele é tipo ele mesmo no filme. Porque ele é tipo, ele é mulherengo, escreve e toca também. E ele é isso na vida real, basicamente. Agora tá com um disco, com um álbum novo, e eu ouvi ontem um álbum dele. É bom até, é legal. E tem um livro saindo, né? O livro dele é tipo, só de uma vaca, que quer ir pra Índia. Isso na série ou da vida real? A vida real dele é assim, é isso, a vida real. A série, ele realmente fez um livro assim. E aí tem a série que é tipo, ele é escritor, que fez um sucesso, que é o God Hates Us All, que é Deus Odeia Todos Nós. E ele nunca mais fez nada, ele é tipo mulherengo e se separou da mulher e tem uma filha. E aí tem que ficar entre essa fama dele de alcoólatra, meio alcoólatra, meio drogado, e entre a filha dele, que tem que cuidar da filha e tal. The Queens of Dogdom é a banda da filha dele, que é tipo uma banda bem... Uhum. Que... Não tem música própria, mas é tudo cover. É bem legal, escutem. Fuckzinho, vou colocar. A guria é muito boa no filme. A guria é muito boa no filme. No filme não, na série. Série. Ela é uma tipo meio gótica, assim, uns cabelinhos. Franjinho. Até para a Angélica. aí, meu irmão, cadê você? Que história dos prisioneiros que fogem, né? Alguém mais viu o filme? Sim, eu vi. Ah, sim, sim, já vi, eu vi. Vai, lembra? É, eles estão fugindo e no meio ele encontra um rapaz negro, né, que toca saco. Daí eles resolvem fazer uma banda, formar uma banda. Porque ele, o cara chega com o tocar e vai gaita e os outros banjo, né? É, sim, sim. É tipo uma banda bem... Bem interior dos Estados Unidos. Bem redneckzão. Redneck não, né? Redneck, né? É redneck, muito redneck. Muito é massa. Tipo só o xerife, né? Só no interior do xerife. Sim, sim. Que é capturar eles, eles estão fugindo, foragido. Eles montam a banda com... E, tipo, é o George Clooney, o John Turturro e o Tim. Que são os atores mais famosos do George Clooney. O resto é... É o pop do Letra e Música. Você já viu que é com o Hugh Grant. Que faz tipo uma banda. Uma banda bem aquelas tipo pop dos anos 80, assim. Desde que conhece a mulher que não consegue mais compor, né? Na verdade, tem que compor uma música pra uma dessas, tipo Britney Spears. É uma mistura de Britney Spears com o lance espiritual do Buda, que é Cora. É muito engraçado, é muito engraçado. Muito engraçado, cara. Só falando da Oh, sim, esse filme. Tá. Oh, Shanty. Drew Barrymore. Drew Barrymore também. Esse filme é muito bom. Esse filme é foda. Muito bom. E a música dele é pop, é muito boa. Daí, tipo, eles falam em... Os caras de Batman, assim, velhão já dos bandas pop. Como tem hoje em dia, né? Muitas bandas, assim, que é tudo velho. Não faz mais nada. Ah, sim, hoje em dia, tô fazendo show. Ah, é, tipo... Batman, aquele... Duran Duran. É, tipo, já tudo velhão, Batman velho hoje em dia. Porque não morreram cedo, né? Pessoa que tem banda tem que morrer cedo, acho. É, muito Batman. Se o cara não morre cedo, o cara tá aí fazendo fazer merda, né? Pode Stewart. Aí eles... Começou a usar drogas, né? Passa dos 30 anos, começa a fumar drogas, assim. Aí tem que morrer. Não, eles param de usar drogas, daí com chatos. Usar drogas e morrer cedo. Dica de quem quer ser famoso. Kiss. Esse é o Kiss. Kiss. Resumo. É, Kiss. Eu vi. Tá até hoje tocando as mesmas músicas desde os anos 80. Só o Gabriel vai no show dele. É o melô que te deixa dançando por várias horas. Lambada quente! É a nossa leitura de e-mails com os e-mails que a gente recebeu dos nossos fãs. Mas é só os grandes fãs que a gente vai ler, porque são muitos e-mails. Na contagem de e-mails, eu acho que devia 837 e-mails do último programa e tal, né? Mas a gente que decidiu pegar os melhores dois e-mails. Mas o certo agora que a gente vai ler da Cecília. Não vou dizer o e-mail dela, né? Que vai ficar muito estranho. É, não fala que o e-mail dela é cecilia.kumar@yahoo.in, né, cara? Olá. Hello. Não, vou ler em português. Olá, querida. Meu nome é Cecília. Eu vi o seu contato na internet e estou interessado em saber mais sobre você. Por favor, tente entrar em contato comigo através do meu e-mail para saber mais sobre mim e minhas fotos. Obrigado. Não tem vírgula, caralho. É atualização, aqui, né? Que ela mandou, tipo, o e-mail é muito engraçado, porque em cima tá em inglês e embaixo tá em português. Tipo, é muito na cara, que é uma tradução muito escrota e, tipo, internet tá escrito em maiúsculo, não faz sentido. Tipo... Na internet! Eu vi o seu contato na internet e estou interessado em saber. Sabe o que isso aí é aquele site de... Que no site pornô, assim, sua mulher não vai saber. É, tipo isso, claro, né? É, olha as fotos. A noite de ontem foi quente, olha minhas fotos no motel. Cara, falaram... eu fiz cadastro nessas coisas já. Eu fiz vários cadastros já. Eu também. Tem alto. Nossa. Os caras se abrindo aqui. Eu tenho um teste. Sabe quando tu abre assim, parece Ashley Madison? Sim, Ashley Madison é muito, muito clássico, né? Eu tenho. Eu tenho que pagar pra ter contato. Pagar pra... Tá, vamos pro próximo e-mail. Próximo e-mail do Chris. O e-mail é sonia@oportunidadediaria.com. Tá ligado? Chris. O e-mail, tipo, o nome do cara é Chris, só que Sônia, o e-mail, né? Sônia, tá ligado? Olá, não sei se lembra de mim. Tivemos uma conversa há algum tempo sobre a situação. Imagine que esta noite tive um sonho no qual você era o protagonista. Confesso-lhe. Que isso me deixou intrigado. Por isso, levantei M para fazer um estudo sobre o caso. Eu vou fazer um estudo de caso, cara. Sonhei fazer um estudo de caso. Peraí. Vou fazer um estudo de caso. O que descobri sobre você é incrível. Precisamos conversar sobre isso o mais rápido possível, porque vão haver grandes mudanças no seu futuro próximo. O que vai acontecer com você é excepcional. Excepcional. Não espere mais. Clique aqui para que eu possa explicar-lhe o que vem. Sei que você me interroga muitas vezes sobre o que terá tomado a decisão certa ou feito o que era suposto fazer. Mas nesse momento, faz sentido. Qualquer dúvida para mim que fazer clique neste link agora será a decisão que você poderia tomar hoje. Caralho, ai, quase derrubou o meu celular. O que tem no link? Agora, o que tem no link? Agora... Aguardando sua resposta com impaciência, seu amigo Chris. Lembrando que o e-mail é sonhaoportunidadediaria.com. Não sei do que é isso, cara. Queria muito brincar, só que. Aí tem mais um que foi pelo nosso Facebook, né? Que mandou uma mensagem. É, né? Ah, é o clássico, Nome da mulher. Como é que... Essa eu não tenho como ver aqui. É Kaká de Matos. Ela perguntou: desculpe, o que é isso? Ela botou separado aí: desculpe. O que é isso? Várias interrogações assim, curiosas, Kaká de Massa. Eu mandei uma foto minha sem camiseta, vocês fizeram mesmo. Pelo jeito ela dá aula de violão, por isso que ela queria saber o que era. Kaká de Massa, pra ver o Facebook aqui. Então, Kaká de Massa é um podcast. A nossa maior fã, Kaká de Massa. Agora que isso é um podcast. Quero agradecer também a nossa maior fã, maior mesmo, que é o no Twitter, Hardseeker. E tem a foto de um pênis. Ah, eu vi. Puta que pariu. Eu vi isso, meu. Do nada, né, meu? No meio da listinha, assim, de seguidor, um pênis. É um pênis gigante, né, aparecendo. Tu viu que ele posta? Ele posta só, tipo, viu as fotos dele? Eu tô vendo agora aqui. É um monte de pênis. Sério? Sério. Mas é vários ou é só o dele? É o dele, só acho. Meu Deus. Foto dele. A gente vai botar a foto dele. Eu vou colocar o link, tipo, ali, vou botar a foto. Vou deixar o link. Tipo, a capa dele do pênis parece uma cenoura. Olha só. Sério, olha só. Agora a gente virou crítico de pênis. É laranja e... Tô laranja. Manda e-mail. Manda e-mail pra gente, desgoop@gmail.com. Curta a página, facebook.com/desgoop. Segue no twitter.com/desgoop. E daí, em breve, Instagram e Tinder do Desgoop. Tinder, né? Em breve, mais Spot. Ideias aí, parabéns. Sim. Cara, é isso aí, vamos lá. Que tudo. Eu adoro pintos. Agora é hora dos bastidores pro podcast ficar maior. E eu tô indo embora porque deixei a torradeira ligada. Chorei. Ai. Eu vou botar o Gabriel gritando com os cachorros. Não, mas tipo, a verdade. Aqui é o Gabriel. Vai deitar! Batendo na mesa. Aqui é o Gabriel. Tão brigando aqui, acho. Peraí, tô te ligando. Nossa. Os cachorros estão brigando com ele. Vem! Zé, deixa eu ver lá. Vem! Ele xingando em alemão os cachorros, né? Ele gritando com os cachorros. É a hora do cara gritar com os cachorros, viu? Vai, e de um barulhão, né? Ele tava batendo o cachorro. Pega os cachorros voando. Assim, os cachorros voando. Sociedade se fosse cachorro vídeo, os cachorros tá morto. Sua... Fazer um podcast sobre cachorro. Sobre alemães, alemães e cachorro. Fazer um podcast sobre nazismo e o Gabriel vai falar. Em alemão. Em alemão. Nazismo entre os cachorros. É. Ah, ele saiu mesmo. Ele saiu, né? Eu vou fazer o açougue do cachorro. Que droga, né? Os cachorros nada, câmara de gás. Muito engraçado, meu. Para! Tá gravado. Voltei. Ah, dá uma confusão aqui. Fumaceiro aqui. Ah, não sei. Tu depois ouviu. Aí tu gritando batendo assim, os cachorros. Batendo na mesa, né? Gritando com os nazis. Nine. Ah, caralho. Isso não vai fazer. Esse ano eu não vou poder botar no Desculpe, mas ia ficar muito engraçado. Vai ter make off. No final eu boto. Eu boto bastidores no final. Ah, é. Que loucura. Tá, agora é o balado. Office, né? É, mas ninguém viu essa. Eu vou falar sozinho agora. Sozinho. Posso falar? Posso começar já? Pode. Alguém rindo aqui que tá me atrapalhando, meu. Ah, assim, ele tá rindo, cara. Eu não tô entendendo. Eu tô lendo os e-mails, meu. Não vê os e-mails, cara, puta que pariu. Meu, guarda esse riso pra depois, cara. Continua aí. As Rainhas de Dogtown. Isso aí, e tá aí? Musiquinha. Abriu o salgadinho de novo. Abriu o salgadinho. Tá comendo Cheetos. Ah, é, balinha de goma. Pausa pra comida. Fala que é craque, sei lá, pra gente parecer que a gente é fodão. É, tem que ser. Ah, eu tô mascando cogumelo. Tá mascando nicotina lá. Tabaco. Que é? Tabaco, isso. Eu vou tabaco. Ô, cara, vocês já ouviram o Figueiroas? Figueiroas? Você ouviu o Figueiroas? Não. Procura depois no Google. Figueiroas Melô do Jonas. É tipo, é tipo um cara, tá ligado aqueles programas que passam assim no canal... Canal nada a ver, assim, de música, assim, música brega pra caralho. Melão do Jonas. Melão do Jonas. Cara, tipo, procura no canal dele. Ele é tipo, é meio que paródia, tá ligado? Só que é muito engraçado, cara. É um cara só no vinil, engraçado. Só no vinil, né? Só no vinil. Esse cara mesmo. Programa de cigano. O nome do cara, do Figueiroas, é Gively Simmons, que é tipo o Jimmy Simons, só que Gively Simmons. Uhum. Cara, é muito bom, nossa. Meu, sério. As dançarinas são umas velhas, meu, umas velhas muito escrotas. A velha dançando com ele. Videoclipe. Melo do jogo. É muito bom, né? Meu Deus. É tipo isso que tava no pop lá. Na época era famoso, agora é brega pra caralho. É, esse aí é muito bom. Começou pregão, assim, é muito massa, muito massa. É. O cara de... Tireirinho de couro, né? Que loucura, meu. Do nada a gente viu algum assunto, né? Vamos voltar pro assunto aí, gente. Não, lembrei agora, que hoje de manhã eu tava só ouvindo Figueiroas. É muito bom, cara, é muito bom. Pois o álbum todo é muito bom, cara. Sei lá, né, como é o nome da música? Lambada Quente. Lambada quente. O álbum é Lambada quente. É. Mas a melhor é o Melô do Jonas. E tem a pra Bangladesh também. É muito bom. Melô. O estilo do cara é muito bom. Parabéns. É o Melô que te deixa dançando por várias horas. É foda. Ah, isso aí. Então. Como é que é o nome mesmo? Eu não esqueci agora. Uma estrela de rock. Uma estrela de rock. Ah, mais ou menos rock. É, é uma estrela de rock. Levantamento, Marco Alberts, ser um lembro de culturas. Não dá pra entender nada, tipo, tudo enrolado. Assim. O Bob olha aqueles gameplay. O Bob olha aqueles gameplay de Minecraft de Portugal, tá ligado? O SIC Internacional fica assistindo à tarde. Pior, né? Muito. Do drone português. Sim, esse aí eu tava vendo pra ele. Um podcast só de títulos de Portugal. Títulos de filme de Portugal. Um podcast separado que se chamasse Drone Português. Drone Português. Eu falando com sotaque, né? A gente todo mundo imitando português, tá ligado? Orpois, Tomb of Kill. São melhores películas. Mais um drone em português. Agora nosso podcast de parceria com o Descubi. É muito igual, cara. Eu queria fazer o Silvio Santos, né? Que eu sempre tenho alguém que imita o Silvio Santos. É, do nada, tem. Silvio Santos português. Vai lá, Silvio Santos português. Ora pois. Ai, ri, ora vai, pois. Vem pra lá, mas vem pra lá, vem pra lá. Que bosta. Sei lá, meu, não sei como é que se imita aí em português.